Só pra você, a mais sincera e pura melodia. Guardei sem perceber, seus olhos claros num retrato cinza. Se o mundo responder, eu te ofereço meu amor ainda. A cor do meu prazer é bem mais clara e cheia de vida. A porta, deixa a luz entrar. Fecha o corpo, menina, mandinga. Traz beleza, não há por que se lamentar. Leve embora pra longe tudo que não precisar. Seja revelado, amor pequeno em pedaço tipo 3x4. Eu tô no mesmo bairro, ela viaja o mundo. E se eu fiz pouco pela gente, eu digo sinto muito. É que eu tô no meio termo, e se eu te ver te falo. Se eu te ligar, desliga, carrega um pouco o fardo. Fato, sabe que eu tardo, não falho. Fora do compasso, da batida do seu coração de aço. Sei, você foi tudo que eu pedi a Deus, mas agora eu tive que dizer adeus. Hoje a vida segue pra mim, eu sei que é o início, eu aceito o castigo. Você aguarda o telefone, eu não ligo. Não é que eu nem ligo aquele dark, isso é difícil. Mas saber que tu tá bem é um alívio. E olhando assim de fora me parece até desperdício. Hoje eu te desejo que for bom só. Sei você merece o seu lugar ao sol. Minha vida eu conquistei no punho. Enquanto você me deu o melhor, eu te entreguei só meu rascunho.